te olhando assim, louco, tô me olhando sã. Séria, eu querendo a matéria, você querendo um pouco de atenção. Sentimental, eu pulando carnaval, você com os pés no chão. Eu te olhando assim, louco, tô me olhando sã. Séria, eu querendo a matéria, você querendo um pouco de atenção. Sentimental, eu pulando carnaval, você com os pés no chão. Menina, eu sou bicho solto no meio da brincadeira. Se não queres, tem quem queira ganhar carinho e chamego. Se eu fosse teu nego, te dava tanto do cheiro que esse mês de fevereiro você não ia esquecer. Deixa de besteira, a vida é tão passageira, passamos a vida inteira, mas você passa.